Poema do Cume. No alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando cai a chuva fina, salpicos no cume caem, formigas no cume entram, abelhas no cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água no cume desce, o barro no cume escorre, o mato no cume cresce. Quando cessa a chuva, no cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Eu sou roleteira. Eu não faço mais novela. Chega de novela. Orlando Calheiros, você nessa estreia, estreando hoje esse novo programa, a saber, Benzina no Meião, é esse que é o nome? Exatamente. Por que você sempre começa meio broxa, cara, e vai se empolgando no meio? Cara, eu sou que nem um carro a álcool no inverno, saca? Que ele vai no inverno ligando. Curitibano, tá ligado? O álcool tá congelado. Né? Mas hoje viemos pra gravar o episódio número 5, né? Porque a gente teve o episódio piloto, o episódio 1, o 2, o 4 e estamos gravando o 5 hoje, né? É, exatamente, a gente tem que explicar. Vamos explicar logo agora por que não teve 3? Acho uma boa você já abrir esse adendo, né? Pra explicar pra moçada o que tá acontecendo, né? É, pois é, assim, o que aconteceu é que você é um retardado mental. Ô, cara, burro! Ah, para com esse isso, é o problema. Cara. Primeiro de tudo, sem agressões. Vamos treinar a nossa comunicação não agressiva? Tá bom. Você é uma pessoa que tem problemas de déficit cognitivo. Exato. Né? Foi o uso continuado de psicotrópicos ao longo da adolescência. Deu uma prejudicada na minha cognição, assim, severa, tá ligado? Pois é, e eu não fico muito longe disso, né? E aí, o que aconteceu? Você, né, no misterioso episódio número 3, né? Uh-huh. Você chegou... Ameaça Fantasma, né? Não, Ameaça Fantasma é episódio 1, não é isso? Não, ih, agora... Foda-se, não lembro, esqueci desse filme. É tudo filme ruim, são três filmes muito ruins. Eu só lembro do Jar Jar Binks gritando. Não, mas aí, enfim, aí você me deu uma notícia, né, sobre violência carioca, sobre a prisão de alguns políticos aqui e tudo mais, e eu, idiota, empolgado, falei coisas que são potencialmente perigosas. Potencialmente perigosas é um eufemismo muito bacana para o que pode acontecer com você. Pois é, né, cara, assim, como eu disse, eu moro aqui no lugar onde os canas matam, né? Exato. Então, acho melhor a gente explicar pro povo, então, que esse episódio número 3... O que eu fiz? A gente gravou, eu editei, ele tava prontinho pra ser solto. Você me liga no meu telefone, 3 horas da manhã, eu acordo, levanto, pego o telefone e digo, o quê, Orlando? Não é pra postar? Correndo no computador, tirei do ar. E esse arquivo foi passado pra 5 pessoas que estão dispostas ao longo do mundo, em 5 pontos diferentes. Se acontecer alguma coisa comigo ou com você, esse episódio vem à tona. Só um detalhe, que uma dessas pessoas tá em Cascavel. Eita porra. Aí perto da tua casa, inclusive, né? É perto, dá pra ir andando aqui. Bom, dá pra ir andando, até o Acre, né? Que demora. Pois é. 90 anos, né? Mas ok. Mas antes, vamos agora falar de coisa mais animada? Vamos falar dos padrinhos, né, cara? Vamos falar dos padrinhos e madrinhas que estão financiando esta merda que você está ouvindo aqui, né? É você que financia essa merda aqui! Seu maconheiro! Exatamente, né, cara? E um número crescente, né, de pessoas, né? Cada dia mais, né, cara? Cada dia mais. Abraçando a ideia. A galera tá lá no grupo, né, do Telegram. O grupinho do Telegram, o Mocó, né, cara? Também conhecido como Benzina no Meião Premier. Pois é, tá fervendo o negócio ali, né, cara? Tipo, tem umas pessoas que falam comigo, e juro que eu não tô brincando, tem várias pessoas que falam comigo assim, cara, tá maneiro o grupo, mas eu tenho dificuldade de entrar porque o pessoal tá falando muito, né? Eu falei, irmão, pode crer. É que nem entrar no mar, cara, é que nem entrar no mar, tu vê uma onda, entra, pá, resolve ali tomar teu banho e depois sai, cara. Não, cara, eu penso assim, cara, que o grupo do Telegram é tipo uma pizzaria, tá ligado? Quando você chega no rolê e a galera já tá lá, você não chega, você não senta na mesa e fala, moçada, passa um relatório do que vocês estão falando desde a hora que vocês chegaram. Não, mano, você senta, você acena pro garçom e já começa a dar opinião no assunto, mesmo que você não saiba. Tá ligado? Exato, nem sabe o que tá falando. Exato. Só discorda, e tipo assim, você tá numa mesa muito comprida, assim, tá ligado? E tem quatro assuntos rolando mesmo. Porque esses dias, ontem ou anteontem, tinha dois assuntos rolando ao mesmo tempo e eu não sabia com quem que eu tava falando. Porque eu confundia as pessoas, respondia de um rolê com o outro. E é isso, tá ligado? Essa é a magia, cara. É isso que flui do Mocó, tá ligado? Exatamente. Não, foi muito bom, né, cara? Tá, o resultado tá sendo muito melhor do que a gente esperava, né, cara? Muito melhor mesmo. Eu esperava que ia dar briga já na primeira semana. E não, pois... e não deu briga. Não deu treta. Não, pelo contrário, o pessoal tá marcando fazer exercícios, né? Exato, cara. Um grupo chamado Benzina no Meião. Procure na internet. Você que não sabe o que quer dizer benzina no meião. No meião. De madrugada falando sobre artes marciais, fazendo exercício. Porra, cara, é um bagulho assim, cara, contradições da esquerda, tá ligado? Não, mas o nome disso é culpa, cara. Culpa, a galera tá com medo de morrer, tá ligado? Como sabe foi? O Seu Madruga, aquele episódio que ele olha pro espelho e vê a caveira? A caveira. Teve uma moça lá, não vou lembrar o nome dela, mas ela falou assim, pra usar droga, tem que ter saúde. Não, cara, você que tá começando a entrar nesse mundo agora... Escute essa palavra. Essa frase é muito sábia, cara. Vai virar camiseta, droga, vai virar camiseta. Pra usar drogas é questão de gente com saúde, cara. Exatamente. Gente que não tem saúde não pode usar. Talvez esse já pode ser o hashtag desse programa. Pra usar droga tem que ter saúde. E por falar nisso, cara, assim, primeiro agradecer a todo mundo que tá apoiando a gente, né, assim, um padrinho e tudo mais, e também agradecer as pessoas que também não estão apoiando no padrinho, mas estão compartilhando com as outras pessoas, né, que estão mandando mensagens pra gente, que esse feedback, né, e espalhar a palavra, né, pregar é importantíssimo, né, cara? Ide e fazer discípulos, né? Exatamente, mas algumas mensagens que a gente recebe me preocupam. Mas sempre me preocupa, cara. Quando você manda mensagem pra mim assim, mano, queria conversar com você, eu gelo inteiro, tá ligado? Não, é porque tem pessoas que estão criando uma tradição, não sei porquê. As pessoas estão. No dia de seus aniversários, as pessoas nos mandam mensagens pedindo pra gente falar do aniversário dela. E a pessoa geralmente manda essa mensagem, digamos, entorpecida. Exato. Sobre o efeito de. Enfim, de substâncias. Por exemplo, na segunda-feira... Você tem o áudio aí? Não, ela mandou mensagem via Instagram. Puta merda. A Jennifer Silva de Vito mandou a seguinte mensagem para mim. Caralho, esta já é a terceira mensagem que mando pois bêbada. Não tenho pergunta, só um humilde pedido de salve pois completei 30. Chegou a hora de apagar a velhinha. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns, parabéns. Jennifer. Eu acho que isso foi um pedido de ajuda, né? Exato. Isso foi um grito, sabe? Ela sorria com os lábios, mas os olhos pediam socorro. Tal qual Melania Trump. Exatamente, tal qual Melania Trump. Melania, tamo junto! Ela mandou uma mensagem Jennifer. Pra mim esses dias. Jennifer, também, Jennifer. Vamos botar você no mesmo grupo que a Melania, de pessoas que estão pedindo ajuda. Exato, cara, né? Bêbada numa segunda-feira. Tá de parabéns, hein, Jennifer? Tá outra de parabéns, hein, querida? Segunda-feira, cara. Porra, cara. Outra coisa que rolou muito bacana foi o lance da combinação de nomes. Começaram a surgir nomes muito bacanas lá, né? Nome do papai e da mamãe juntos. E outra coisa que também aconteceu lá, que foi até citado pelo Alan Gomes, são os fã-clubes chatos. Caralho, cara. O mundo se abriu, assim, pra uma realidade nova, sabe? Portas da percepção, assim, nem precisei de ácido. Fã-clubes chatos, né? Tipo, sei lá. A gente tava comentando sobre o que era pior, né? Se era a banda Los Hermanos ou o seu fã-clube. E aí o pessoal começou a levantar outros fã-clubes bem chatos também, tipo o do Engenheiros do Havaí, como disseram aí, acho que ontem. E isso aí dá pano pra manga pra falar de uma porrada de outros fã-clubes, né? Mas ele fala que o problema do Los Hermanos, né, que foi levantado, é uma questão polêmica até, que vai ter... Inclusive de resposta. Tá dando... Não sei, ainda não sei, nossos advogados... Tão o jurídico não... do Benzina? O departamento jurídico do Benzina tá tentando que a gente mande um foda-se pra essa história, né? Ah, é? Mas os advogados do fã-clube do Los Hermanos, encabeçados por aquela... aquela pessoa, né, a deborista, estão querendo exigir um direito de resposta no programa, tá meio complicada essa história aí. Censura, hein? Censura, Brasil. Começou a censura. E daí ele falou que o grande problema do Los Hermanos é, antes de mais nada, o fã-clube deles e não eles mesmos, né? Então, Los Hermanos é uma causa de sua própria consequência. Aliás, é uma consequência de sua própria causa. Não sei, isso é um ponto pro debate, né? A gente tem que criar um debate, eu acho, que é Los Hermanos, doença ou falta de surra de vara verde? Tá me sentindo 25ª hora da Igreja Universal. Cara, mas é isso mesmo, cara. É isso aí. Vambora. Vamos fazer um debate aí. Talvez mais pra frente aí vai acontecer esse debate, se tudo der certo, né? Se a gente tiver ainda fôlego e pulmão pra isso. Mas, Orlando, tem mais alguma coisa pra falar? Ou já podemos começar o bagulho? Eu acho que a gente já pode começar já, né? Você tem algumas perguntas, eu tenho outras perguntas, e agora é o momento do show de perguntas. Solta a vinheta. Não tem vinheta. Vamos botar alguma, eu vou botar uma vinheta. Vou criar uma vinheta para cada momento desse programa. Porque agora a gente tá rico? Exato, né? A gente tá com porra, dinheiro do padrinho. Puta que pariu, cara. Hoje pela manhã, cara, quando o meu servo trouxe uma mamão papaia pra mim, eu falei, cara, como que você trouxe mamão papaia? E ele começou a jogar dinheiro na minha cara e falou, padrinho. É isso. Foi uma coisa muito bacana. A gente pode contratar uma banda pra fazer agora, né? Que não sejam Los Hermanos, por favor. Ao vivo, inclusive. Inclusive, a gente fala, a banda tá tocando aqui. Seria lindo, cara. Seria lindo. Lindo mesmo seria se o dia, a hora que o jato estiver pronto, né? O jatinho que a gente mandou trazer lá da França, né? Da Bombardier. Quando ele estiver pronto, eu poder ir toda sexta-feira aí gravar com você. Daí eu estaciono o jato aí, na outra semana você vem pra cá. Não deu certo, né? A matemática, porque daí eu vou deixar Alguém vai ter que voltar de ônibus. Fudeu, aí vai dar em porra nenhuma, né? Mas enfim, é melhor. Bom, enfim, seja como for. Aqui em casa tem espaço pra estacionar o jato. Acho tranquilo deixar aqui. Aqui é bem menos perigoso aí do que a tua região. Vamos pras perguntas, então. Aqui tem que amarrar no poste. Amarrado, pode. Deixa ruim. Deixando cadeado o jato. Não, senão daqui a pouco tu vê um maluco que já puxa dois ali, já faz a ligação de. E a galera vai aprender dirigindo on the floor, brother. On the floor. Vou. Aqui a galera é braba. Aqui ninguém tá de bobeira aqui, não, rapaz. Quem nunca, né, mano? Quem nunca? Enfim. Vamos às perguntas, então. Você tem uma pergunta pra fazer pra mim, você tem uma pergunta pra fazer pra você mesmo, e a mesma coisa eu, né? As pessoas que estão ouvindo pela primeira vez esse programa não sabem, mas primeiro de tudo a gente faz uma pergunta pra mim, uma pra você e uma pra mim. Quem começa? Exatamente. Você começa essa, né? A gente estipulou que é assim, você começa essa e depois eu faço o clipe. Cara, é uma semana de um programa pro outro, eu não consigo lembrar. Então, caralho. Eu faço uma pergunta pra você, né? A pergunta veio, eu vou falar só o primeiro nome da pessoa, porque eu não quero comprometer, né? Às vezes o cara, sei lá, pode ter algum problema. A pergunta veio do amigo internauta Vinícius. E ele faz uma pergunta desse senhorzinho que faleceu agora há pouco tempo, Stan Lee, né? Nossa. Parente do Bruce. Caraca. Exato. A pergunta é a seguinte: Stan Lee, é pra mim ou pra você? É pra você essa. Ah. Stan Lee é um artista ou um doutrinador do capitalismo? Abre parênteses, American Way of Life, fecha parênteses cultural? Artista, cara. É um artista, até porque várias, eu tô falando isso bem sério mesmo. Algumas das coisas que, sobretudo, por exemplo, o Quarteto Fantástico, né, que foi uma criação dele com o Jack Kirby, tinham mensagens bem, não vou dizer anticapitalistas, né, enfim, porque o contexto dá significação às coisas, mas ali tinha uma mensagem de não, por exemplo, não submissão do pensamento aos modelos produtivos, né, a indústria, coisas do tipo, né, inclusive um dos grandes vilões do Quarteto Fantástico era um pouco isso, né? Tipo, essa resistência que eles tinham da sociedade americana de poder usar as coisas que eles faziam pra, sei lá, pra produtos, né? A ciência, ali havia uma defesa, né, muito explícita do pensamento livre. Nossa. Foi longe, hein, irmão? Não, porque aí é minha área de especialidade, desculpa aqui, né? Já falei disso, que o meu grande sonho era ser escritor de quadrinhos. Eu consumo quadrinhos de uma maneira, assim, eu diria que nem saudável, saca? É tipo a autoestima do meu pai, quase criminoso. É, não, eu consumo quadrinho de maneira criminosa, cara. Eu fico pelado na rua, não tenho mais roupa. Minha mãe falava isso, que eu gastava meu dinheiro todo, cara, comprando quadrinho. Ela falou assim, tu vai vestir o quê? Vai vestir a revistinha do Hulk? Vende as panelas de casa pra comprar quadrinho. Nossa, chega na, cara. Chega na banca, se coçando e falando, porra, vê mais um aí pra mim. Faz isso comigo não, cara. O cara chegou assim, cara, pô, aí, Rolandinho, chegou o Monstro do Pântano. Pô, cara, faz isso comigo não, cara. Não chegou edição nova, encadernado. Falei, pô, cara. Faz... Começa a se coçar inteiro, né, cara, quando você vê. Bota aí, bota aí, bota aí. Aí. Bota aí pra mim, bota aí pra mim. Caralho, deixa ninguém ver, não. Que errado isso. Vai, vai lá. Faz a tua pergunta pra mim, então. Então, eu tive um pequeno problema técnico. Mais sempre, uma vez. Né? Sempre, né, mano? Eu fiz as perguntas lá e aí sumiram as perguntas. É, mas sempre some, né, cara? Vendeu, cara. Né? Vendeu pra trocar pro quadrinho, né, ô? Viciado. Paquito do caralho. Paquito. É, cara, não, mas então, tem uma que eu lembro que foi explicitamente porque foi, inclusive, a Manaíra. Manaíra, que belo nome. Que foi uma pessoa com que, inclusive, eu tive um longo relacionamento, minha ex-companheira. Olha só. Enfim, ela mandou uma pergunta pra você. Pra mim. Ela é nossa fã, ela adora nosso programa. Manaíra, beijo na alma. Escute aqui, Manaíra. Esse é o tapinha que eu tô dando nas tuas costas. Enfim, e aí ela mandou uma pergunta que é a seguinte. Pergunta pro Barba se ele tem um sonho recorrente. Sonho recorrente? É. Tenho a saber a superação do conceito de Estado. Não, brincadeira. Porra, tu sonha você fazer revolução, porra. Eu tenho um sonho recorrente, cara. Meu sonho recorrente é que eu estou caminhando descalço, sozinho pela cidade de Curitiba. Mas Curitiba não é Curitiba. Curitiba é um outro lugar. Mas eu tô em Curitiba. Analistas de sonho, místicos em geral, mandem suas opiniões com a hashtag Barba tá doidão. Porque basicamente você tá sonhando que você virou um mendigo alucinado, né? Exato, cara! É que você não virou um mendigo alucinado assim. É que você não consegue se olhar no sonho, né? Eu não consigo olhar um espelho no sonho. Mas muito provavelmente eu sou o hip cheiroso da rodoviária. Tá ligado? O hip cheiroso da rodoviária? Você é deplorável. Todo com a murrinha. Você é a própria murrinha encarnada. Exatamente, cara. Vestido tal qual o Jamanta, tá ligado? Da novela. E repetindo pra si mesmo que o Jamanta não morreu, né? Sim. Que merda, cara. Que merda. Cara, sabe que essa coisa de sonho recorrente, eu também tenho um. E é com ETs, né, cara? Ah, veja você. Eles são bons ou maus? Então, é um pesadelo. Eu sou vivissecado em pesadelo. Eita, porra. Parece que o jogo virou, não é mesmo, queridinha? Mas é porque é foda, meu irmão. Claro que é foda. Mas ainda assim, mas por que tu acha que eu tô do lado deles, né? É. Eu sei do poder dos caras. Seu otário. Tá ligado? Eu sou esperto. Não, esperto, aham. Tu viu que a galera se dividiu, né? A nossa fanbase se dividiu, né? Primeiro racha, tá ligado? Primeiro racha. Teve um movimento que é o Team Galáctico, que é a minha galera, né? Uhum. E teve o Time Brasil, né? Que é o teu pessoal aí nacionalista. Que bosta de nome, velho. Time Brasil. Galera cantando assim, indo lutar contra os ETs, gritando, sou brasileiro, com muito... E tomando phaser na cara pra caralho, se fudendo. Sendo desintegrado, né? Porra, mas irmão, eu já falei, cara. Eu falei no final do último episódio, cortou. Mas eu te mataria fácil, Barba. Eu usaria sua pele de casaco. É, meu irmão, mas fica tranquilo. Porque quando eles vierem pra cá e forem embalsamar, não. Forem empalhar você pelo seu ânus com uma sonda. Porque aquela sonda é isso, né, cara? É tipo um, sabe, pra enfiar... Empalado. Empalado, empalhado, enfia empalado. Aquele bagulho no furico assim e começa... É tá ligado? Isso, cara. É e isso, a tua cara. Alma sai pelos olhos e começa a entrar, sei lá, retalho de pano. Cara, que porra de imagem aleatória, cara. Que imagem aleatória, cara. Você tá muito louco, cara. Cara, eu tô bem. Tá difícil pro teu lado aí, hein? Não, tomei só chimarrão. Tô com chimarrãozinho aqui, tá calor, eu acho que é isso. Subiu um pouco a pressão. Pior que é realmente complicado isso mesmo, cara. Dá onda. Enfim, a próxima pergunta que eu faço é pra mim mesmo agora, certo? Sim. Então vamos lá. A pergunta veio do Lucas. Também não vou falar o sobrenome, porque pergunta pode... pra mim mesmo. Você se olha no espelho e pergunta, é isso que eu quero pra minha vida, cara? Essa hora da noite eu tô gravando benzina no Neão, cara. Minha filha tá aqui do lado, cara. Minha filha tá... Eu tô gravando, né? Eu falo, filha, olha que podcast legal. E ela fala, tenho fome, pai. Exato. Papai, papai, tenho fome. Minha voz é linda, né, filha? Tenho fome. Que merda, vai lá. A pergunta que foi enviada pelo Luquinhas. Lucas, se envolver... Tá bem aí, mano? Tudo bem. Tô sentindo saudades da Tupi, cara. Mas ela enfim, tá dormindo aqui, eu tô com a luz desligadinha aqui. Se tudo der certo, é que ontem à noite o pessoal do grupo acompanhou isso live. Pra você que quer tá pensando aqui em apadrinhar a gente, olha, ontem teve um furo de reportagem no nosso grupo. 4 horas da manhã, eu narrando live, a Tupi tentando matar um rato. Ah, pode crer, casa. Pode crer. Eu ia até perguntar isso. E o rato peitou a Tupi e mandou a Tupi pra correr, né? E aí a Tupi, quando acontece isso, quase sempre, porque a Tupi é covarde, ela compra briga lá, tipo, e aí o bicho peita ela, ih, caralho, pensei que tu fosse correr. Aí ela voltou, ficou me latindo, cara, foi um inferno de noite, cara, inferno de noite. Mas eu lá fazendo live streaming, vai lá, vambora. Mas a pergunta enviada pelo Luquinhas é, se envolver em um relacionamento sabendo que ele vai acabar logo com uma pessoa tesão pacas, é cagada? A resposta, Luquinhas, é... Tudo é válido, meu irmão. Cara, se a pessoa é um tesão, claro que vale a pena, cara. É muito mais importante viver um relacionamento legal, nem que ele se torne depois uma lembrança boa, do que você viver, tipo, porra, pisando em, sabe, se equilibrando na corda bamba, só vou me relacionar com uma moça. Não sei se é uma moça ou se é um homem, não sei se ele é hétero, se ele é gay, se ele é bissexual, mas não vou me relacionar com outra pessoa só se for pra casar, se for pra passar o resto da minha vida. Mano, vive essa tua vida, velho. Por mais que algumas religiões preguem que hajam outras, né, reencarnações, como a do nosso próprio amigo Orlando aí, mas aproveita essa. A minha cara. Não, a minha não. Ah, não? Não. Desculpa, vacilei. Mas aproveita essa, cara. Seja como for, tá ligado? Aproveita essa, porque pode ser que você chegue lá no final e pergunte, Deus, e agora? Como que eu faço pra dar reboot na vida? Ele fala, fodeu, irmão. Não sei se Deus fala assim, né, cara? Pode falar, por mim. Bom, ele é Deus, né, cara? Ele pode fazer o que ele quiser, né, você pensa. Cara, no Manifesto Grosso Marxista tem uma frase que é ótima, né? Vida após a morte, por que esperar? Caralho, mano. Isso tem várias interpretações e uma bem perigosa, inclusive. Pois é, mas, cara, eu posso dar meu pitaco nessa porra? Claro que você sempre pode, né, cara? Ele tá aqui pra então, isso, né? Eu vou ser mais direto que meu companheiro aqui, menos poético. Meu irmão... Tu vai passar a vida inteira pensando nessa foda que tu perdeu, cara. Exatamente. A vida inteira tu vai se corroer, assim, porque, como teria sido, meu Deus. Isso é o pior, cara. É se arrepender pelo que você não fez, cara. Porque se você, vamos supor que você fica com essa mina ou com esse cara, não sei. Você fica com essa pessoa e é uma bosta, cara. Você fala, caralho, isso aí não rolou. Ainda é melhor você ter se arrependido por uma cagada que você fez do que ter se arrependido por uma coisa que você não sabe. Sabe aquela angústia de não ter feito? Cara, Lucas, pelo amor de Deus, cara, mete a cara. Toma vergonha nessa tua cara, meu amigo. Vai, embarca nesse carrossel aí, cara. Exatamente, embarca nesse carrossel onde o mundo faz de conta, a vida é quase o céu, mano. É isso aí, a vida é quase o céu. Exatamente. É gozo contra o bozo, cara. Gozo contra o bozo. Isso, cara! Essa frase vai ser tatuada no peito de um dos membros desse podcast. Ninguém sabe quem ainda. Ninguém sabe que talvez a Tupi. Ou um eventual terceiro membro, alguma coisa assim, alguém que entrar, um convidado, tá ligado? Ele entra pra gravar e já entra alguém... Já dá uma gravata nele e o tatuador já aparece com a maquininha ligada. Exato, e a gente vai acompanhando live, porque é pra ser polêmico, Luquinhas, mete a cara nessa porra, cara, porque senão você vai... Toda e vez não sua cara, pelo visto. Exatamente, senão você vai... Toda vez que você segurar o seu amiguinho, você vai pensar nele ou nela, tá ligado? Isso, exatamente. Que merda, hein? Merda pra caralho. É minha agora, né? Pois não. Eu já tenho um pitaco pra dar aqui. Nem ouvi a pergunta, mas já tenho pitaco pra dar. Cara, então, essa pergunta me chegou via Curious Cat. Era pra ter sido feita no... Qual é a cor do gato que fez a pergunta antes? Eu não sei, porque eu fechei tudo, né? Mas, temporariamente, eu estou fora das redes sociais. Mas eu volto. Estou de férias. Pagando boletos. Talvez, quando for pro ar, você já tenha voltado. Pois é, provavelmente. Então, ignora o que eu tô falando. Ignora. Maluco pra caralho. E, cara, mas enfim, essa pergunta chegou. Eu demorei um tempo, já era pra... Acho que no segundo episódio já era pra ter respondido essa pergunta, mas eu demorei um tempo porque essa pergunta me ofendeu. Eita. Inclusive, a pergunta é pesada mesmo. A pergunta... Não, foi no segundo episódio, não. Era pra ter sido no terceiro, né? No talk show. Que a pergunta é: você não citou funk rock, porque tem que falar, né? Porque eu tenho doutorado, então eu tenho que falar como se fala na Holanda, né? Você não citou funk rock no caso do umbigo da mexicana, por quê? A. O neoimpressionismo é um movimento artístico que se alimenta da decadência estética burguesa? B. O caso entre funk rock e Gauguin não passa de tititi de folhetim? C. Não dá pra comparar orelha e umbigo com o índice de condição humana? D. Foi mal, tava doidão. D sempre. Olha, independente, olha só. Independente da resposta, é D também. Não, não, olha só. Cara, eu como bom suburbano que sou, assim, como todo suburbano que se preza, eu sou um fã do divisionismo, né? Assim, nada me agrada mais... Assim, na minha vida eu cresci escutando Martim da Vila, assim, esse prazer estético é que escutar Martim da Vila e me deparar com uma tela preenchida de forma regular, calculada, né, com aqueles pontilhados, blocos de cor, sabe? Isso é que faz o pensamento suburbano. E você, babaquinha, meu irmão, você vem reduzir isso à decadência estética burguesa? Quem é você pra falar isso? Você se vale do anonimato da internet pra falar esse tipo de besteira. Canalha. Duvido, exato. Duvido que você é capaz de olhar nos meus olhos e falar isso. Duvido. Duvido que a distância de um braço você fale isso, seu merda. Não aguenta 5 minutos de porrada comigo. Exato. Meu irmão. Deitado chorando na lona. Exatamente, meu irmão. Meu irmão, exatamente. E ainda vem falar de funk rock como um expoente do neo-impressionismo. Meu irmão, Van Gogh era um comédia. É um maluco que chegou e colou depois com a galera. Tipo o Noel Rosa. Era, cara, tipo o Noel Rosa que colou depois com os sambistas e aí ganhou a fama. Meu irmão... Tá estampado em tudo quanto é camiseta de Playboy aí da Zona Sul, né, cara? Exatamente, exatamente. Aqui é Pissarro, meu irmão. Pissarro que é o cara. Aqui é Bangu, meu irmão. Aqui é Cole de Barbizon. Quem é você, rapaz? Quem é você no rolê pra falar mal da gente? Entendeu? E aí vem me falar... De tititi, de Van Gogh e Gauguin? Meu irmão, manda essa pergunta pro programa da Sônia Abrão. Comédia. Desculpa, tô manifestado. Eu percebi que você tá um pouco alterado, apesar de eu também achar que D também se aplica nessa questão, porque você também tava doidão, independente de qualquer coisa. Ah, mas não é impressionismo, cara. Mexe com o meu ser, cara. Mexe com o meu ser. Não é impressionismo de cu é rola, irmão. Só tenho isso pra dizer. Vamos, então, ao próximo passo, que é o comentário das notícias. Como pode ser o nome desse, como pode ser o nome desse bloco? Não sei. Precisa ter nomes, cara? Claro que precisa, cara, porque eu vou meter uma vinheta, que vai ser comentário de notícias, tá ligado? Alguma coisa assim. Oi, que é comentário de notícias? Vamos lá, no 3 a gente fala junto, beleza? Ou vai! Comentário de notícias! De notícias. É isso, então vamos pro comentário de notícias, aonde eu e Orlando escolhemos um para o outro uma música a qual, durante a execução desta, teremos que comentar também uma notícia que foi escolhida pelo companheiro. O Orlando escolheu uma música, eu escolhi uma música. O Orlando escolheu uma notícia, eu também escolhi uma notícia. E aí, um vai comentar a notícia do outro. É isso mesmo, né, Orlando? Eu tô doidão. Não, pela primeira vez, você acertou. Olha caralho, só. Caralho, cara, isso aí é a força do hábito, né, cara? Palmas pra você, né, cara? Palmas pra você. Que diz que cachorro velho não aprende truque novo. Não, aprende pra caralho. Bom, vamos lá. Eu não lembro qual que é a ordem também. Já a ordem sou eu, porque eu sou pequeno. Aí exato. É tipo fila do colégio, né? Exatamente, né? Quando a tia Claudete do grupo escolar chama, primeiro vai Orlando e depois o Bardo. Pois é. Caralho, imagina essa turma, cara. Imagina a tia Claudete, cara. Caralho. No final do semestre, tá ligado? Não, a tia Claudete acabou a vida dela, cara. Tia Claudete, ela fuma 4 maços, cara. Por dia. Caralho, cara, eu tô levando de professoras, bicho, que porra, que arrancaram o cabelo em sala de aula. Que merda, cara, que merda. Mas enfim, cara, um dia ainda vou contar aqui nesse programa como eu, quando tinha acho que uns 8 anos, eu posso trazer minha mãe no programa pra confirmar essa história, juro. Gostaria muito da sua mãe presente nesse programa, quero ver se você fala as asneiras que você fala com ela presente. Pior que eu falo pior. Aí, mas assim, cara, mas eu quando eu tinha 8 anos que eu briguei com a professora de religião, porque ela falou que o céu era feito de ouro. E eu falei que ela era idiota por conta disso. Caralho, que agressão gratuita. É. Dela, né, no caso. Pois é, foi complicado essa época aí. Mas enfim. Vai lá. Eu tava falando do auge da minha vida, né, cara? Foi um dos melhores momentos da minha vida. Depois de lá só foi decadência. Mas... Grandes feitos de Orlandinho. Porra, esse foi foda. O momento que eu falei, porra, tô indo pro inferno. Ah, moleque! Começou a acelerar a moto, né, pro inferno. Decretei. Por isso que depois eu virei macumbeiro, né, cara? Porque já diz que a macumba é, assim, a Umbanda é a religião do inferno, né? Entendeu? Quem tá lidando. É, o pessoal diz aí, né? Os neopentecostais. Neopentecostal só fala merda. Pô, mas assim, se for, eu já tô com o conchavo, né? Sim, porque já tá, né? Já começou a fazer lobby, né? Eu já vou chegar lá de boa. Vou chegar de boa com um puxadinho assim. A minha vida tá aqui, o inferno é uma merda, mas aquela vez lá eu te defendi, né? Não, meu irmão, vou chegar lá tranquilão, já com a galera com a cerveja gelada, já tô feito, cara. Vocês estão de bobeira aí. Mas enfim, ó, a música é simples. Assim, as pessoas acham que a gente tá no nosso programa, pode parecer bobeira, mas tem uma tese sendo desenvolvida, né? Sempre tem. Pior que tem, assim, o tema que eu vou trazer aqui, ele segue na esteira da última música que eu trouxe, né? Que era a música do Divinus, I Touch Myself, né? Uh-huh. Não sei se as pessoas lembram que tinha aquela história da pessoa que só goza com aquilo que pertence a ela, com as suas próprias propriedades, né? Uh-huh. Enfim, hoje eu vou trazer uma música, é um clássico. Sempre é. Da Bonnie Tyler. Sabe que é Bonnie Tyler? Sim, claro. Então, mas não é Total Eclipse of a Heart. Eu pensei que seria essa. Não, já tava não colocando, é. Já tava digitando aqui, cara. Não é essa. Essa é muito óbvia. É Holding Out for a Hero. Música, né? Inclusive, antes de falar da música, é um ponto salientar aqui, uma pausa, breve pausa. Uhum. Esse clipe, todos os clipes da Bonnie Tyler são, na verdade, uma, digamos, uma ode a todo esse pop psicodélico, né, dos anos 80, né, cara? Começo dos 90, impressionante, né? Eu tava vendo esse clipe e nesse clipe tem um momento em que ela tá fugindo de um incêndio, dos vilões, e de repente ela vai cantar no alto de um despenhadeiro, né? Uhum. O que é que aconteceu com esse tipo de tropo? Nos videoclipes. Eu não acho. Tem, ninguém canta mais no alto de despenhadeiros. Eu acho, sabe, no alto da montanha. Tipo o Slash tocando lá no clipe do November Rain, né? Isso, tipo o Bon Jovi cantando em Blade of Glory. É, pode crer. Grandes, maiores clipes da história da humanidade tem algum momento em que a pessoa tá tocando a porra do alto de uma montanha, meu irmão. E nem tinha drone naquela época, Orlando. Exato. Era gravado, sei lá como, né? No helicóptero, o maluquinho. Prendido no pardal, né, cara? Treinava um pombo-correio. Comprar um pombo-correio que era cinegrafista, cara. Não, então, cara, assim, eu fico pensando, pô, Mozart, Beethoven, se eles tocassem hoje em dia, nos anos 80, obviamente eles iam fazer um clipe no alto da montanha, cara. Sim, com certeza absoluta. Não tem um erro. Aí tu me vê o quê? A Lady Gaga tem um clipe no alto da montanha? É, quem é a Lady Gaga, velho? Quem é Lady tu Gaga? Tu consegue imaginar o Los Hermanos tocando no alto da montanha? Pô, não consigo imaginar o Los Hermanos saindo de casa, velho. Exato, meu irmão. Vamos botar uma coisa aqui nesse programa, que é assim, música de respeito tem clipe no alto da montanha. Exato. Isso é um pressuposto categórico da existência. Eu acho que até, inclusive, é muito simbólico, sabe? Porque estar em cima de uma montanha, ter uma visão panorâmica de toda a região onde você está, tem toda uma metalinguagem, né, cara? Onde que Moisés foi buscar os mandamentos? Exato, né, cara? Onde ele se encontrou com uma sarça ardente, né, que não se consumia. Exato, não, não foi na esquina. Não, claro que não, não foi no buraco. Não foi na sala com dois irmãos. Exato. Ou na fila, ou como diz a musiquinha dos dois irmãos, na fila do pão, lendo jornal. Não foi ali. Você tem uma questão com esses caras mesmo, né, mano? você não faz ideia. Enfim. Mas esse clipe, né, esse clipe fala do quê? Ele fala de uma pessoa, uma mulher no caso, que tá à espera de um herói. Uhum. Aquele que vai salvá-la, né? Que vai acabar com os pecados do mundo, vai redimir a humanidade. É legal, me permita a parte, lembrar que tem um laço neon. Que eu acho que é uma das coisas mais bregas que eu já vi na minha vida. É um cowboy com laço neon. Maravilhosas. Prossiga. Não tem como isso ser ruim, não tem como isso ser errado. Nenhuma cultura do mundo isso é errado, um laço neon. Eu digo isso com propriedade de um antropólogo. Enfim, essa música, ela é um tratado sobre o mundo hispérico, né, o mundo ocidental. Porque o vídeo, ele aponta, assim, ele clama pela existência desse herói redentor, indicando que o Ocidente nunca superou Jesus. Nunca superou a ideia, a necessidade de um que vai redimi-lo, né? E o próprio Jesus não tinha esse papel, né? Jesus, exatamente, né? Exatamente. Mas tem essa ideia de que o Ocidente está sempre em busca desses heróis capazes de redimi-lo. Não é à toa que você tem, hoje em dia, né, o debate político sendo reduzido a figuras, a idiotas do tipo Bolsonaro, Trump, né? E não é à toa que estes são representados, tem toda aquela imagética homoerótica, né? Eles são representados como super-heróis. Sim. Entendeu? Eu acho que isso é... Esse eu acho que é uma leitura semiótica bem profunda da história. Então, assim... Acho que até naquele episódio que a gente gravou lá sobre os ANCAPs, a gente cita alguma coisa nesse sentido, né, cara? Então, vou chegar nesses caras aí. Calma aí. Olha só, já me adiantou, desculpa. É, meu irmão. Aqui, mas até porque é a nossa confluência de ideias, né, cara? Bárbara, pode o mesmo espírito habitar dois corpos? Xerebe cantas, Deus. Essa é a nossa relação. Essa é a nossa relação. O mesmo espírito, dois corpos. Exatamente, cara. Enfim. E é... Assim... É, essa imagem de um herói é um herói inalcançável. Ninguém vai ser esse herói. Inatingível, né? É, exatamente. Ninguém consegue ser esse herói. Então, o que você tem hoje em dia? Essa turbamulta de revoltados que votam em Bolsonaro, que se torna protofascista, são pessoas, em sua maioria, homens brancos, né, que estão sentindo peso de serem incapazes de realizar essa imagem do herói, né? Então, quando você pensa nisso, nessa irrealização, você lembra logo de quem? Qual é o expoente máximo dessa máquina de não realizar o sonho, né? De não realizar essa imagem do herói? São os incels, certo? Exato mesmo. Não tem um exemplo melhor, cara. Que esses caras que eles transformam toda essa distância que eles têm do herói, né? Numa guerra, numa máquina de guerra contra a existência, especialmente as mulheres, aquela que eles culpam por todos os seus infortúnios. Que, entre aspas, aqui é o símbolo, né? É a encarnação da derrota deles, né? Exato, isso. Enquanto essas mulheres existirem, eles são derrotados. Exato. Né? Mas, dito isto, esse efeito, essa distância, gera algumas coisas, digamos, interessantes, no sentido de que são interessantes para pensar. Né? Pessoas, né, que, no lugar de transformar essa irrealização em um movimento negativo, em uma máquina de guerra, optam por transformá-la, por fazer dessa distância algo saudável, em tese. Isso nos traz a notícia. Meu Deus do céu, lá vem. Japonês gasta $17.600 para se casar com um holograma. Quer que eu leia mais, cara? Lê mais um pouquinho pra mim. Quase 40 convidados testemunharam o sim a Miku, né, que é o holograma. Presente em forma de pelúcia do tamanho de um gato. Nunca atraí, sempre fui apaixonado por Miku, disse ele. Uma semana depois do casamento, pensei nela todos os dias, afirmou. Kondo, que é o japonês, vive desde março com um holograma de Miku que se movimenta e fala de um dispositivo de mesa que custa $2.800. Quer mais, cara? Não, cara. Não, só pra uma coisa aqui, rapidinho. Não, mas acho que tem uma... uma fala dele. Miku é a mulher que eu amo e também a que me salvou. Embora Kondo reconheça que gosta de ser amigo de uma mulher em 3D, ele não está interessado em uma relação romântica com uma mulher de verdade. Os personagens de duas dimensões não podem trair, não envelhecem e não morrem, ressalta. Mesmo em um país obcecado por animações, o casamento de Kondo... Kondo, não sei falar esse nome, desculpa, não quero ofender. Deve ser, mas... Kondo. Kondo, enfim. Surpreendeu muita gente. Ele, no entanto, quer ser reconhecido como uma minoria sexual, que não pode se imaginar tendo uma relação com uma mulher de carne e osso. Não é justo, é como querer que um homem gay tenha encontros com uma mulher, ou que uma lésbica se relacione com um homem, compara. Vai lá. Boa sorte. A música... Caralho, velho. Essa aí. Puta, essa aí, eu falei. Eu tava com aquele umbigo engasgado na minha goela aqui. Nossa, que imagem horrorosa. Essa música tem 5 minutos e 48 segundos. Caralho, mano, eu achei aqui por 4,45, cara. Bem mais barato. Você comprou... Tá, vou te dar esse refresco aí. Não, tem que ver quanto que tá lá no Spotify. Spotify, né? É 5,48. 5,48? Você é um merda, Orlando. Não tem isso pra dizer. Muito bem, vai lá. Valendo? Valendo! Valendo. Bom, o Kondo, né? É importante ressaltar que geralmente o sobrenome, os nomes japoneses, em japonês, né? Eles dão a ênfase ali na última sílaba, né? Kondo. Por que isso? Nossa, que comentário fundamental pra explicar essa questão, vai. Claro, mano. É engraçado, cara, pensar isso, né? Porque, porra, um cara que se relaciona com, romanticamente, né? Porque relações existem aos montes. Mas se relaciona romanticamente com um holograma. Lembrando um pouco, não sei se você assistiu e se você gostou do Blade Runner 2049. Não. Passou há pouco. Não gostou ou não assistiu? Não gostei. Entendi. Mas rola, né, um relacionamento do replicante com um holograma, né? Uhum. Talvez até o Kondo tenha se inspirado um pouco aí na história do Kei, né? Do K, que é o protagonista desse filme. É um filme que eu gostei, apesar do Orlando não ter gostado, eu gostei bastante. Mas eu sou muito chato. Tem isso também, né? Tem que levar sempre em consideração esse fator, né? Afinal de contas, é da natureza do homem de esquerda ser chato. Meus amigos têm, vou te dar um refresco rapidinho. Meus amigos têm um rótulo que, quando eles veem um filme muito bom, eles dizem: esse filme até o Orlando vai gostar. Vai lá, segue. Ah, moleque. Só que é engraçado, né, cara? A princípio, a tendência é a gente sacanear o cara, né? Falar, puta merda, mas sei lá, algumas pessoas vão falar, porra, mas é um derrotado, pá, não consegue pegar nenhuma mulher ou qualquer coisa equivalente. Eu fico um pouco ressabiado em partir pra esse tipo de análise, né? Não conheço a história, deveria. Não li a notícia, como os amigos sabem, a gente escuta a história agora, no momento em que. A notícia, né? No momento em que está sendo comentada. E daí. Você vê que eu tô me enrolando pra caralho, né? É, mas aí. Só que assim, esse comentário que você fez no final é bem pertinente, cara. Eu não sei, eu não vou entrar no mérito lógico da coisa, ou psicológico da coisa. Mas 50 anos atrás, um homem que se dissesse apaixonado por um outro homem seria tratado como pela sociedade? Seria tratado como um doente mental? Como um pervertido? Ou coisa semelhante? E eu não estou querendo colocar em pé de igualdade as duas questões, não. Eu estou querendo colocar em pé de igualdade, talvez, o questionamento. O que é normal e o que não é normal por um relacionamento? Porque eu conheço gente, Orlando, muitas pessoas, aliás, não poucas, algumas pessoas, que limitam suas relações apenas às relações pela internet. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa na internet e ela não tinha o perfil dela, não era o nome dela. Era tipo, sei lá, Anarcofino, por exemplo, né? E o que aconteceu? Daí essa pessoa falou assim para mim, mas você não liga de não saber quem eu sou? Eu falei, porra, mas na real, a maioria das pessoas que eu conheço apenas pela internet, eu só conheço um personagem que essa pessoa cria. E essa pessoa cria um personagem a partir daquilo que ela desejaria, que ela deseja ser, e não aquilo que ela é efetivamente. Porque é super simples você se relacionar com uma pessoa pela internet numa perspectiva de que, sempre que você tá puto, você desliga a internet e por aí vai, né? Eu não tô fazendo uma crítica, né, do tipo, na minha época era assim, não. Mas essa limitação de você ver apenas um momento, só uma face da psicologia da pessoa, facilita demais o relacionamento, né? E coloca o relacionamento aqui entre aspas. Quão mais fácil ainda seria se relacionar com um holograma que você mesmo programa, que você mesmo desenvolve, sei lá, se a mulher é bem-humorada, se a mulher é mal-humorada, se a mulher é mandona, se a mulher é submissa. O cara coloca lá e beleza, do jeito que é, surgiu e tá ok. Então eu acho que talvez esse menino Kondo... Como que é o nome do holograma? Tem nome? É uma cantora virtual, né? De realidade virtual, chamada Hatsune Miku. Hatsune Miku, é isso. Essa Hatsune Miku é, na verdade, a expressão daquilo que o Kondo deseja, né? E parece ser bem sintomático isso, porque no momento onde muitas pessoas se limitam a não se relacionar efetivamente, de fato, com as pessoas, né? E eu não quero entrar no mérito de o que é fato, o que é realidade, porque isso é muito problemático. Mas no momento onde as pessoas estão cada vez mais evitando se tocar, evitando... Hoje, essa semana, ontem, a gente estava falando lá no grupo de Telegram aqui do podcast sobre esse lance, né, do homem ver um outro homem nu e ficar com problema, né? Uma menina vendo uma mulher nua não tem tanto problema quanto um homem, porque tem toda uma questão envolvida nisso. Daí eu falei, né, que na nossa comunidade de fé aqui, na minha igreja, a gente tem o hábito de se beijar assim, uns aos outros, né, no rosto e tal. E é bem libertador, sabe? É quase que um ato político você ter um contato físico com outro ser humano, com as suas limitações, com as suas falhas, com os seus problemas. Todas aquelas pessoas com as quais eu me relaciono lá têm uma série de questões das quais eu discordo, mas me vejo obrigado a, na realidade, seja lá o que isso signifique, viver com eles, ser lapidado por eles, né? Ter o meu comportamento também posto à prova, tal qual... O Karl Popper, né, diria da ciência, né, tem que testar lá para ver se é real, se vai dar certo esse negócio. Tem que testar até a hora que conseguir passar. E foi um exemplo mais absurdo. Foi. O mais absurdo possível. Caraca! Da onde que eu tirei Karl Popper? Não sei. Nossa, cara. Tu tava indo bem, deu uma escorregada ali no meio. Porra, foi embora, acabou no Karl Popper. Essa foi de fuder mesmo, hein? Essa foi de fuder. Bom, o Karl Popper era chato pra caralho, mas... Horroroso. Mas você que é professor de filosofia vai ter que dar aula sobre ele na filosofia da ciência, então se prepare. Já dei, inclusive. Já deu aula de Karl Popper? Puta que pariu. Já dei Karl Popper, Thomas Kuhn, Lacatos, meu irmão. Tá achando que é? Que é bobeira aqui? Caralho, irmão, chato pra caralho. Meu irmão, saí de Bangu pra dar aula de metafísica ocidental, meu irmão. Nossa, venci na vida, papai. E meu tempo. Já foi, né? Já acabou? Já acabou, cara. Puta, cara. Pô, então beleza, cara. Acabou quando tu falou Karl Popper. Mas eu deixei de terminar a frase. Acabou Karl Popper, o relógio andou sozinho. Chega! E terminou. Pô, acabou pra ele. Dá ruim. Interno, esse barco já foi embora. Desliga que o cara tá passando vergonha. Desliga que ele tá passando vergonha. Tipo, aquele amigo chega assim, pô, cara, vambora aí que tá ruim pra tu. Tá legal pra tu não, vambora. Tá legal pra tu não, vambora. É, irmão, não é fácil. Quem nunca, né? Nunca teve um amigo. Assim. Porra. Já tá achando. Aqui tem uma plaquinha. Dá uma plaquinha assim, tantos dias sem incidente. Estamos a zero dias sem incidentes. Nosso dia 3. Vamos lá agora. Muito bem, né? Agora é tua vez, né, cara? Bom, o que você achou da minha análise do. Eu achei que você começou bem, mas você, cara, nenhuma análise cabe que termine com o poker, cara. Achei, nenhuma cara. Análise que termine não Karl Popper, né, tá legal. Não dá. Muito bem. É papo de entender. Amigos não deixam amigos citarem Karl Popper. Exato. Amigos de verdade não. Amigos de verdade, é por isso que eu deixei. Falei que quero mais que se foda mesmo. Vai lá, passa muito a tua bem, vergonha aí, bem. Meu irmão. Então, tá bom, agora é tua vez. A vai música lá. Que eu escolhi, antes de mais nada, é uma música que tá na crista da onda por ter. Tá passando um filme sobre a banda que canta essa música. Quer saber quem? Ah. Eles. O Queen. Do Fred Mercury, cara, maravilhoso. Amo demais, cara. Que homem, né, cara? Que homem. Que banda, né, cara? Eu uso bigode por causa dele, né? Imagino que sim, né, cara? Imagino que sim, porque o cara é sensacional. Esse cara, o Fred Mercury, ele era ídolo de uma pessoa que muito querida pra mim. A minha mãe. A dona Osmarina Pereira, que se foi, né, foi para o mundo do além há praticamente um ano atrás. Não, um pouquinho mais de um ano atrás. E a música é Show Must Go On. Show Must Go On. Show Must Go On. Yeah. Inside my... Música de chorar, né? Porra, é uma música... Então, por que essa música é foda pra mim? A minha mãe, ela faleceu há um ano atrás. Ela tava com câncer. E daí conversando com ela, e daí já tava, né, o filme já tava sendo preparado pra sair e tal. E daí, naquele papo, eu tava cuidando dela, ia no médico com ela, e quando ela tava internada eu ficava lá com ela, passava a noite com ela. E daí eu falei, porra, você tem que melhorar, mãe. Você tem que melhorar porque tem que ver essa merda desse filme aí, você não pode apagar antes desse filme, né. E a gente ficava se sacaneando assim. E daí ela falou isso pra mim, ela falou, não, show must go on, né. Independente se eu morrer ou não, você vai lá e vê o filme. Que foda, hein. Dia 11 passado agora foi aniversário dela. E assim, tô sacaneando aqui, mas tô com vontade de chorar. porque faz um ano que ela se foi, foi aniversário dela e o filme tá em cartaz. E essa música é sensacional, toda vez que eu ouço, eu vejo a imagem da veinha magrela falando essa frase pra mim. É interessante falar que, assim, algumas pessoas podem falar, porra, né, que baixou o clima, tava lá em cima e caiu lá embaixo. Mas assim, não, cara, eu acho que uma das coisas que a minha mãe deixou pra mim é, tipo, trate a morte com naturalidade, cara. Todo mundo vai morrer. Essa é uma lição fundamental. Posso só falar adendo? Essa é uma lição fundamental que outras populações do mundo tratam a morte desse jeito, né? Uhum. Assim, os indígenas, enfim, eles não ficam mascarando que nem a gente faz. Eles machuca pra caraca, né? Mas é uma forma de lidar, né? Exatamente. Muito mais saudável que a nossa, né? Exatamente. Eu tenho há bastante tempo já, eu carrego um anel na minha mão, que é uma caveira. Já nessa linha, né? Pensando, tipo, ó, todo mundo que eu amo vai morrer, uma hora ou outra. Quando a minha mãe estava pra morrer, ela falou isso pra mim. Ela falou, independente de qualquer coisa, o show tem que continuar. Não vai parar, vai lá, assiste o filme. Ela falou pra mim que eu só sinto pena que eu não vou ver minha neta crescer, não vou ver minha neta casar e tudo mais. Mas eu já vi você adulto, já vi você forte e tudo mais. Foda-se, a minha vida já tá vivida. Que o show continue. Essa foi a mensagem derradeira da dona Osmarina Pereira, minha mãe que se foi há um ano. E, pra continuar, a notícia que eu vou dar pra você ler, porque se eu continuar falando disso eu vou acabar chorando, é... Cidade americana de Orlando tem um chefe de polícia chamado Orlando. O novo chefe de polícia da cidade de Orlando, Flórida, chama-se Orlando. E a internet não perdoou. Pô, que caralho? O que a internet tem a ver? Vai lá, o que é isso? O prefeito da cidade, Buddy Deer, anunciou que a chefia da polícia será assumida por Orlando Rolon, deve ser parente do ex-senador aí, deputado, que com 25 anos de experiência também se torna o primeiro chefe de polícia de origem hispânica na cidade. A coincidência de nomes chamou a atenção dos internautas. Mano, foda-se, a internet é isso, né, cara? E daí, assim, quando eu citei pra minha amiga Elisa, né, que é a minha conselheira de notícias bizarras, ela falou, porra, essa é boa. Porque é um Orlando comentando sobre um Orlando na cidade de Orlando. Ao som de Show Must Go On. Ao som de Show Must Go On. Deixa eu pegar meu celular aqui pra marcar o tempo. Caralho, cara, o que eu vou falar? É, filho da puta, essa funciona. Essa foi difícil, hein, cara? Essa foi difícil. Ai, bom, você pode falar uma série de coisas. Você pode falar da minha mãe, você pode falar do Orlando, você pode falar de uma série de bobagens. Vamos lá. Espera aí, calma lá. Time. Essa música tem 4 minutos e meio, é isso? Deixa eu só ver aqui no meu. Isso mesmo, 4 minutos e 30 segundos. No valendo, você pode começar e valendo! Cara, eu acho que, como você disse, a internet reage. Né? Por que a internet reage? O que é isso? Por que reagimos de uma maneira... Eu tô convidando os nossos telespectadores... Web espectadores. Que não estão vendo a gente. Web ouvinte, então, no caso. Vamos chamar de amigo internauta. O nosso populacho abençoado. Amigo internauta é boa. Mas o populacho abençoado, tô convidando a você pra você refletir por que a internet... Essa nossa manifestação coletiva, né, ela é tão apegada a coisas tão, a detalhes tão fúteis, né, a coisas tão irrisórias quanto uma cidade em Orlando tem um chefe de polícia chamado Orlando. Porque isso, tal qual a Rabi, que perseguia a baleia Moby Dick, né, por que a Rabi perseguia a Moby Dick? A Rabi, quem leu Melville, sabe que a Rabi não tinha nada contra Moby. É meu livro preferido da vida. Sério? Não sabia. Eu estudei baleias, meu mestrado é sobre baleias, cara. Caralho, irmão. É sério, assim, é muito sério mesmo. A Rabi perseguia Moby Dick, não porque ele tinha algo contra ele deixa isso bem claro no livro. Ele perseguia Moby Dick pra dar conta da desmedida de sua própria existência. Então, da mesma maneira, o internauta, ele persegue o detalhe, ele persegue a bobeira. Por quê? Porque ele quer fugir justamente da desmedida da existência, desse vazio que é encarar a ideia de que a nossa existência, de fato, não tem um grande sentido. Né? que o sentido é dado, né, assim, o internauta, ele persegue o Orlando, vamos chamar assim, né, o Orlando da cidade chamada Orlando. O Orlando é a Moby Dick do internauta, né? Exato, não, mas é, e são Moby Dicks, você pode ver que são Moby Dicks pequenas, né. São sempre mob dicks pequenas. Essas micro mob dicks, vamos chamar assim, moleculares, né, que nós perseguimos na internet, com meme. O meme é justamente isso, né? O meme que salva o seu dia, a piadinha, enfim. É justamente para você enfrentar a realização do vazio. Enfrentar esse momento, esse vazio, que quando você se depara com uma condição como que a sua mãe passou. Um momento a gente vai... E mesmo aquela pessoa que tem, que se guia, como eu, né, e o próprio Barba, que somos pessoas que temos uma religião, né, que temos um código moral que dá sentido à existência pra gente, mesmo nós somos atormentados pela ideia de que, e se não for assim? Né? E se tudo é um vazio? Qual o sentido disso tudo? Por que que eu tô passando, por exemplo, momentos em que a pessoa enfrenta uma crise de depressão profunda? Ela é incapaz de produzir sentido na vida. Ela é incapaz de produzir movimento, produzir vida, né? Então, o que que acontece nesse momento? Essa pessoa tá presa nesse vazio existencial. Então, a internet não é à toa que a internet é o ambiente dos deprimidos. As pessoas estão ali justamente procurando essas pequenas baleias brancas para preencherem sua barriga, que tem fome de existência, tem fome de vida. Entendeu? As pessoas que fazem piada com o Orlando, que, na cidade de Orlando, essas pessoas estão em busca de um sentido. Essas pessoas estão pedindo ajuda. Tal qual Melania Trump. Tal qual Melania Trump. Tal como nossa amiga lá, que eu esqueci o nome, que mandou uma mensagem doidona numa segunda-feira. Entendeu? As pessoas estão, digamos, num sentido oposto ao da saudosa senhora sua mãe. Que diante da possibilidade do vazio, clama pelo contrário, clama pela permanência da vida, pela permanência do sentido, né? Clama pela porque o show ele não é uma coisa que transcende as pessoas. O show são as pessoas que fazem. Exatamente. Entendeu? Mas as pessoas da internet não estão no show. Pelo contrário, elas estão procurando coisas para fugir disso. As pessoas da internet, ao contrário de sua mãe, que encara o vazio e clama pela vida, elas não. Elas encaram o vazio e desviam o olhar, né? Procuram alguma coisa para se distrair enquanto o vazio tá ali do lado delas. Mas o vazio, minha filha, não adianta. Uma hora ele vai te pegar. Porque um dia todo mundo morre. Um dia todo mundo morre. Os povos indígenas já dizem isso o tempo inteiro. Bateu meu tempo aí? Bateu. Você tá bem pra caralho, mano. Porra, tá de parabéns, hein, mano. Eu pensei que você ia citar aquela, né? Cumpriu a sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo, Orlando, morre. Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida. Exatamente. É isso, né? Pensei que você ia meter um Camille ali no meio também e tal. Podia, né? Podia. Puxei uma baleia, hein? Puxei uma Mob Dick. Pô, mas você foi Mob Dick. Eu queria aplaudir aqui. Queria dizer que meu companheiro é talvez uma das pessoas mais letradas da podosfera anarquista com nome de drogas que existe. É um ciclo muito grande que inclui duas pessoas. Tirando nós dois aqui, talvez tenha mais uma. Tem a Tupi. Tem a Tupi também. O rato que tá aqui, é o meu membro. Como é que é? Fantasma, né? E o possível terceiro membro, que a gente vai fazer um sorteio em algum momento, né? Em algum momento a gente vai chegar uma terceira pessoa, porque a gente vai ficar de saco cheio e vai precisar de alguém pra fazer um papel de escada. Exatamente. Pra ficar sendo maltratado o programa. Orlando, fechou o programa então? Fechou, né? Acho que sim. Funcionou? Eu não sei, cara. Talvez ficou meio deprê em algum momento ali, né? Mas é, virou um carrossel de emoções, mas, cara. Mas eu faço o seguinte, eu boto uma música bem engraçada, o ouvinte não vai nem perceber, cara, quão deprê foi esse problema. Que merda, cara. Mas acho que funcionou, cara. Funcionou? Nossa, cara, de nervosa. Senta lá. porra. Que quer dizer tá bem, né? Então, Orlando, comprou o microfone aí, né? Vamos fazer um teste pra ver se ficou bom esse áudio. Everybody, yeah, rock your body, yeah, everybody, rock your body right.